I'm comida, suada, o mundo é como esclava. Mirando o que passou, e mira na confiança. Esta guerra não nos pode oprimir. Todos como guerra sabe ser ou morrer.